E passa ano, e vem ano, e a NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, continua com os mesmos problemas. Jogadores, durante as férias, fazem o que não devem. Dessa vez, Marcell Dareus, defensive tackle da equipe do Buffalo Bills. Gente, agora escutem esse caso. Vê se a NFL também não é uma mãe. O Marcell Dareus foi suspenso só para a primeira partida do Buffalo Bills, que vai ser contra o Indianapolis Colts. Por que que ele foi suspenso pela NFL? Porque ele, em maio, estava dirigindo seu carro em alta velocidade e a polícia o parou. No que parou, encontrou ele e o seu carro e uma parafernália de coisas envolvidas com droga sintética. Tudo bem. Foi lá para a corte, para o tribunal, fez o que tinha que fazer, pagou o que tinha que pagar, cumpriu o que tinha que cumprir, serviço social e tal. Passado 3 semanas, o mesmo jogador, Marcell Dareus, é preso no estado de Nova York, fazendo o quê? Um racha. Um racha numa autoestrada. Polícia parou o Marcell Dareus. E o que encontrou no carro? A mesma coisa que a polícia da outra cidade tinha encontrado: droga sintética. Aí o que que a NFL fez? Suspendeu ele por um jogo. Gente, a NFL é uma mãe. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chopp gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.